Pau do Arrocha. Essa onda desse índio tá me deixando muito louco. Vamos caçar as raparigas. A morena tá que tá, a lourinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se jogar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Encostando, encostando, encostando. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando antes de uma vez. Vai quicando, quicando, sentando. Oi, vira! Vai quicando, vai sentando, vai quicando. Jogando a bunda pro ar, quicando, vai quicando, vai sentando. Vou jogando a bunda, vai quicando, vai sentando. Vai que vai que vai que vai. Vou sentando a bunda, vai quicando, vai sentando, vai mexendo. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que cantar se joa. Quicando, vai sentando, vai descendo. Vou mexendo a bunda. Vai quicando, vai descendo, vai quicando. Vou mexendo a bunda. Vai quicando, vai descendo, vai quicando. Vou mexendo a bunda. Vai quicando, vai mexendo, vai mexendo. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Ouvindo essa ruivinha, confesso. Quando vi essa negona, vai, vai, vai. Vai quicando, vai sentando, vai quicando. Vou jogando a bunda. Vai quicando, vai descendo, vai mexendo. Vou descendo que dá. Vai quicando, vai sentando, vai descendo. Vou mexendo a bunda. Vai quicando, vai sentando, vai descendo. Vou mexendo a bunda pro ar. Sucesso! E o telefone de contato é 719-9345-0006. LX Produções. Repertório novo do LX. O verão é nosso! Vai quicando.